Dado pelo centro, eu permito que 58, como dito anteriormente pelo 5. Pia, Guarulhos 340. Pia. Autorizado Guarulhos, nível 340, pela Upper Whisky 58. Decola da 10 com curva à direita no perfil da saída da El, Leda após Sagaz. Sierra, Alfa, Golf, Alfa, Zulu. Controle 199.8, aciona 5442 no transponder. Autorizado Guarulhos, nível 340, Upper Whisky 58, da El, Leda, Sagaz. Pista 10, curva direita, 119.8 e o transponder 5442. O Web 58 Nuno já está pronto para o acionamento na posição posterior para o SPEC. Autorizado, chame para o push, posição 09, Web 58 Nuno. Na obrigado. Salvador, TAM 3602, copia em Porto Seguro, 300. TAM 3602, Porto Seguro, 300, informação Juliette, aguarde para a cópia número 2, prepare a Dael. Guardando o Dael, Juliette. Trip 5490, copia. Copia, prossiga. Autorizado Petrolina, 200 ao nível, decola da 10 com curva esquerda, saída Momo, Albo, após direto Petrolina. Controle 199.8, aciona 5505 no transponder. Petrolina conforme nível 200, a partir da pista 10, curva à esquerda, após como alvo Petrolina. 19.8 será o controle de saída, 5505 no transponder. Protejamento correto, chame pronto para o inspecionamento na remota TRIP 5490. Trabalhamos. Estou para interceptá-lo. Esquerda 250, aguardando o serviço de convenção, descendo para a frente do pé, esquiva no meu óculos. Seguro, nível 300, pela Upper Whisky 50. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após direto. Controle 199.8, aciona 5506 no transponder. Trans 3602, autorizado por seguro 300, Upper Whisky 50, decola da 10, curva direita após da El, Leda. 198, controle 55062. O transporte é o Trans 3602. Protejamento correto, chame pronto para o inspecionamento, portão 07. Chamarei pronto, 303. Gol 1983, está no T4 para o Cristal de Acionamento. Autorizado, chame para o táxi, gol 1983. Salvador, 03602, só para informação, é. Trove, ok? Confirme? Aeronave Trove. Confirmando a aeronave, gol 1983. Não, o 3602. Ciente, TAM 3602. Solo Salvador, bom dia. Voo 1397, ciente da Juliette. Congonhas, nível 380. Voo 1397, informação Juliette, confere. Congonhas, nível 380, copia. Pronto pra copia. Autorizado Congonhas, nível 380, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco, quando intercepta o Pesulu, 1612. Controle 199.8, aciona 5504 no transporte. Ok, autorizado Congonhas, nível 380, decola da 10, curva direita, Leda, após Brida, 199.8, 5504 no transporte. O gol 1397. Protejamento correto, chame pronto para o SPEC acionamento no 03. Gol 1397. Chamará pronto para o SPEC acionamento no 1397. Solo F58, 1-1 na 09, está pronto para o SPEC. Objeto 5811, sente aguarde para o SPEC. Aguarde. TAM 3602 na escuta? 3602, só siga. Confirme estimado para acionamento PUSH no 07. Autorizado chegada Mari, desmantém o 050. Mari 050, 260. Para o táxi. Autorizado pushback, o 59, chamada. Confirme, o senhor não poderia me dar a radial de Salvador que está se aproximando, eu não recebo no radar. Mesmo nível que está mantendo o Juliette em Jabapá? Gente, o Kilo Romeu Oscar, curva esquerda para o 140 para interceptar o localizador, reporte estabilizado. Esquerda 140, reportar estabilizado, Kilo Romeu Oscar. O Papai Uniforme Juliette Índia Papá, confirme procedência e destino. Ciente a 2.500 pés, vai prosseguir direto por segura 2.500. Confirme o transponder acionado, autonomia e do Juliette Índia Papá. Agora, Juliette, Índia, Papá. Bora, Juliette, já tornando o galeão. 1983, táxi autorizado via Índia Alfa até o ponto de espera pistão no zero, ponto de espera torre. 1-1-8, decimal meia dúzia, ajuste no zero, no 5, bom voo. Táxi via Índia Alfa no ponto de espera torre no zero, torre 1860, estabilite o voo. 1983. Solo AB 5811 com 134 a bordo, 4 horas e 14, confins. Sente, 14:10. O Juliette Índia Papá. Meia dúzia, ajuste no 0 no 5, bom voo. No 0 no 5, Juliette Alfa, no ponto de espera 1-8 decimal meia. Muito obrigado pela compreensão, um ótimo dia. ILS, o Kilo Romeu Oscar. Complete final, torre 186, bom pouso. 186, obrigado. Oscar. Oscar, prossiga. Afirmativo, final da 10, ILS. Oscar, continue, aguardante está livre. Oscar. Lamento. O 93 está pronto? Pronto para decolar, Bruno, 93. 93, feito 1:069, autorizado a decolar, pista no zero, alinhar e decolar. Alinhar e decolar, Bruno, 93. Falou, Salvador, o gol 1397 está no 3 pontos da pushback acionamento. No 03 autorizado, chame para o táxi, gol no 397. Chamará para o táxi, gol no 397. Pronto, mantenha fonte de espera e reporta pronto, gol no 93. Bom dia, Web 5811. 5811, bom dia, sou ciente, número 2, posso esperar a montanha. Terá. Está pronto agora, eu vou. 983, a linha decola, sem parada, pista no zero, vento 090 graus, 09 nós. A linha decola o voo, 983. Lógico, na escuta da torre? Privativo, estou visual com voo a 3 milhas da final aí. Ô, gente, o mês já está iniciando a corrida, informarei que está livre aqui na HB15. Vento 1:00 com 10 nós. Quilo meu ódio. Confirmando, é toque e arremete? Toque e arremete, isso. Gente. Obrigado, nossa. Essa pro é a ideal para o destino, por seguro? Autoridade, chame para o táxi, 3602. Gente. Meu Oscar, vento 1 no 0 graus e no 0 nós, autorizado tocar RMP, pista no 0. Ok, autorizado tocar RMP no 0. PA, micro. Bono 93 decolou aos 30, controle 119 decimal 8. 119 decimal 8, gol. 1983. Controle Salvador, é o gol 1983. 0 no 0. Mantenha 1 0, 5819. Controle Salvador, bom dia, ao gol 1983. Gol 1983, contato radar, assumo para 360, saída da EL. 360, saída da EL, gol 1983. Seccionamento, já tem uma aeronave iniciando no 07, ok? Muito bem. Seguir. Esquerda agora para servir do BOR, que é o meu óbvio. Ok, sente curva à esquerda e chama controle 119 decimal 8, quilômetro lógico. Ok, curva na esquerda, 198 agora controle, número 8. Ano para o Airbus da TAM, iniciando o pushback, acionamento no 07, com segurança autorizado na remoto no 4, chama para o táxi. Coloco o voo na esquerda para o setor norte do campo. Vento 1-10 graus, 1-0 nós, autorizado a colar, pista no 0. Autorizado a colar da 1-0, 5-8-1-1. Tem condições de manter referências visuais na prova 3-2-0? Afirmativo, prova 3-2-0, mantendo condições visuais. Gente, suba para 3.000 pés o quilo Romeu Oscar. Sobe para 3.000 quilo Romeu Oscar. São 3602, táxi autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera pistão no 0, no ponto de espera torre 1 no noite decimal 62, ajuste no 0 no 5, bom voo. Vai prosseguir via Juliette Alfa, ponto de espera 186, graças. Objeto 58 no 1, decolou os 33, controle 1 no 9 decimal 8. 9 decimal 8, obrigado, bom dia. Repita, por favor, para o Juliette de Atapa. Ele, o senhor está afetando desvios? Controle, bom dia, Web 58 no 1. Web 5811, contato radar na decolagem, suba para 340, PC da EL. Da EL, 340, 5811. Poderia voar da presente da EL direto, 5811? Mantenha o PC da aeronave que precede na decolagem, efetuando a mesma saída, o Web 5811. Mantendo o PC então, 5811. Modo alterna com fins, 4 horas e meia. 1397, aguarde para o táxi, será o número 2 no ponto de espera, a retaguarda do Airbus da TAM já vai ingressar via Juliette, ok? Com um transporte de órgãos vitais. Ciente, aguardando então o TAM, o gol 1397. Uno 397, segue via Índia Alfa até o ponto de espera, pista no 0 como número 2. No ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 612, ajuste no 0 no 5, bom voo. Autorizado via Índia Alfa até o ponto de espera da 1 no 0. Lá, 1 no 86, ou ajuste 1 no 0 no 5, gol 1 no 397. Táxi 35490, tem 48 a bordo, 4 horas, zona meia, alternando Salvador. 35490, táxi autorizado via Juliette Alfa, até o ponto de espera pistão no 0, ponto de espera torre 118, decimal 612, ajuste no 0, 15, bom voo. Obrigado. Alô, o Juliette Índia Papa solicita o nível 085, devido a formações. O Juliette Índia Papá mantém o 055 inicialmente. Manterá o 055, Juliette Índia Papá. Patão autorizado. Decolar pista no 7, vento 1 no 0, grau 089. Pode decolar, mantenha a perna contra o vento, dá 1 no 0. Salve Salvador, o gol 1397 no ponto de espera da 10, pronto. 1397, mantém o ponto de espera. Mantendo o ponto de espera 1397. Juliette, Índia Papá, confirma a procedência. Sierra Novemba, Juliette Delta. Tente, Juliette Delta. Tinha informado Juliette Papá. Desculpe, Sierra Novemba, Juliette Delta, Feira de Santana. Confirme para o Romeu Patão. Tem condições de agilizar o cruzamento do campo? Afirmo, temos condições. Agilizando, reporta no cruzamento, Romeu Patão. Gente, agilizando o cruzamento do campo, reportará no cruzamento, estamos. 118.6. Torre 118.6, Gon 260. 1 no 9, decimal 8. 1 no 9, 8, grato, bom tempo. Uno 983. Prossiga, na escuta, é comigo. Chame Recife 1288, alternando 251. 288, 1251. Olha, TAM 3602, bom dia. TAM 3602, contato radar, suba para o 300, saída da EL. O gol no 260, vento 110, grau 08 nós, livre pouso, pista no 0. O Patão dos Livros lá no cruzamento, proa de buraquinho, informa o próximo. Charlie 150, aproximadamente 4 milhas, setor norte do campo. O meu Patão proa de buraquinho, chama agora controle 1 no 9, decimal 8. O meu Patão tem gente do tráfego, chama agora 1 no 9, decimal 8. Salvador, bom dia, Papatango, Romeu Papatango, transfere. Romeu Papatango, está visual com a aeronave agora na sua posição de 10 horas, 3 milhas, no rumo oposto? Negativo, não está visual na presente. Gente, a aeronave agora na sua posição de 10 para 9 horas, no rumo da rotatória, mantendo 1.000 pés, é o Índia November Alpha, Charlie 150, reporte visual com o mesmo. Gente, portará visual com o mesmo, Romeu Papatango. Gente, suba para 1.500 pés inicialmente, reporte visual com o tráfego, o Romeu Papatango no corredor forte. Gente, 1.500 pés, reportará visual com o tráfego, corredor forte, o tráfego anteriormente mencionado agora na sua posição de 9 horas, 2.5 milhas. O Romeu Papatango, ciente, não está visual. Web 5811, chame Recife 1288, alterna 1251. 1288, 1251, obrigado, bom dia. O Gol no 397 pode companhia na curta final, ali mantém cabeceira no zero. Após o Gol, ali mantém o Gol no 397 na 1 no zero. Romeu Oscar, reporte no bloqueio do VOR, iniciando espera. Usado pouso, pista no 7. O Kilo Romeu Oscar, o controle? Liga. Informo que temos mais duas decolagens em Salvador. Após as decolagens em Salvador, será autorizado o procedimento do Kilo Romeu Oscar. Liga, Romeu Oscar. Ainda mantendo espera sobre o VOR. A Papa Lima Charlie Bravo, bom dia, prossiga. Dois meia zero, solo 41, no solo 121, decimal 9. 219 260. Gol no 397, após a colagem restrita iniciar a curva, ao cruzar 3 mil pés, 120 graus 089, autorizado a decolagem da 1-0. Autorizado a decolagem da 1-0, iniciará a curva após 3 mil pés, gol no 397. Alfa Juliette 04. Bom dia, 354 90, pode proceder o ingresso? 354-90, autorizado. Ingresso, alinhar e manter, cabeceira 1-0. Após a decolagem, vai iniciar a curva após cruzar 3 mil pés. Copiado. Ingresso, alinha e mantém. Inicia a curva após 3 mil pés após a decolagem. 354-90. Índia número Alfa, solas 4-3, leave back track, reporta pista livre. Três nove sete, decolou os 4-3, controle 1-9-8. 1-9-8, gol 1-3-9-7. Salvador, o gol. Controle Salvador, o gol 1-3-9-7. Gol 1-3-9-7, contato radar na decolagem, sua para o 380 da presente voo Idael, o gol 1-3-9-7. Da presente Idael subindo para 380, gol 1-3-9-7. Esquerda inicialmente no corredor forte, restrito a 1.000 pés até liberação do controle. Controle 119.8, aciona 5473 no transponder. Confirmando, restrito 1.000 pés até a liberação do controle, ok? Transfere agora a torre 1-1-8.62 para acionamento táxi de decolagem. Lima, Charlie Bravo, bom voo. Quatro decolou os 4-5, controle 1-9.8. Obrigado, bom dia. Bom dia. Tá Papatango, Romeu, Papatango, irá seguir no corredor forte por até 20 milhas após retornar a Salvador, efetuará sobrevoo. Vai efetuar um sobrevoo no setor de 15 a 20 milhas, solicita da presente autorização a partir da 15ª milha para ascensão a 2.500 pés, variando até o 1.000 pés nesse setor. Reporte a 1 ou 5 milhas de Salvador, o Romeu Papatango. Reportará 1 ou 5 milhas, o Romeu Papatango. Torre Salvador, trip 5490 após decolagem na Mombo. O trip 5490, suba restrito para 3 mil pés, o trip 5490. Restrição a 3 mil pés, 5490 CS. O trip 5490, mantém a proa até 4 mil pés após esquerda Momo. Até 4 mil, cancelada a restrição de 3 mil após esquerda Momo, 5490. Gente, nessa proa está livre a ascensão 200, após cruzar 4 mil, curva esquerda na proa de Momo, o trip 5490. Muito bem, após 4 mil, esquerda na proa de Momo, está liberado 200, 5490. Livre acionamento portátil. Para Bravo. Zero Oscar, desça para 3 mil pés, o ajuste no 0 no 5 ainda e espera em 9 VR. Desce para 3 mil, bandeira espera, aqui do Romeu Oscar. Controle Salvador, bom dia, 13896, informação Juliette. 3896, assina identificação, autorizado chegada a Mari, desça para o 050. Mari, 050, identificou, 3896. Romeu Oscar, desça da presente para 3 mil pés. Descendo para 3 mil, Romeu Oscar. Está acionado e pronto, Vinda Charlie Bravo. Salvador Lima Charlie Bravo. 500 pés, no pro do farol de Itapuã, reporte Pituaçu. Confio. Papapá, Lima Charlie Bravo, acionado e pronto. Lima Charlie Bravo, confio, pro táxi. Afirmativo, pronto. Livre táxi, livre táxi, é para a ponte para da 17. 2 mil pés, o ajuste é no 0, no 5. 10 e 15, Romeu Oscar. O quilômetro Oscar tem condições de bloquear e afastar? Afirmativo. Gente, autorizado após o bloqueio e afastamento, quilo Romeu Oscar. Após o bloqueio, está livre o afastamento, quilo Romeu Oscar. Para ingresso ao 17, o Lima Charlie Bravo. Um minuto, mantenha a posição Lima Charlie Bravo.